quando você muda, é quando o mundo muda. Quando você se ajuda, é quando o mundo te ajuda a se levantar, pra realizar, fazer o mundo girar, pra nos brilhar em todo lugar. Quando você muda, é quando o mundo muda. Quando você se ajuda, é quando o mundo te ajuda a se levantar, pra realizar, fazer o mundo girar, pra nos brilhar em todo lugar. Muitos acomodados, acostumados com o que tem. Ilusões materiais que transmitem um falso bem. Precioso de verdade é aprender, cair, se erguer, lutar pra vencer. Não temos nada a temer nessa vida louca. Também não há tempo pra ficar dando sopa. Na derrota há sempre um aprendizado. Melhor errar e aprender do que se arrepender por nunca ter tentado. Lembre sempre disso, algo em comum significa um compromisso. E ter um foco é a chave pra se manter vivo. Nessa selva de pedra, assim do mal me esquivo. Mudar o mundo vem de dentro, em cada movimento. O bem-estar é a meta de todo pensamento. Humildade vem na frente, e essa é a cura. Encontre a paz dentro da própria loucura. Quando você muda, é quando o mundo muda. Quando você se ajuda, é quando o mundo te ajuda a se levantar, pra realizar, pra seu mundo girar, pra nos brilhar em todo lugar. Quando você muda, é quando o mundo muda. Quando você se ajuda, é quando o mundo te ajuda a se levantar, pra realizar, fazer o mundo girar, pra nos brilhar em todo lugar. Quando brilha é em milhas, pra filhos e filhas. Matilhas na trilha, são famílias, a moda antiga. Respeito sem briga, porque a vida é mais que treta. Amplia na luneta, pra entender a letra. Rancor demais matou o homem velho. Amor demais curou o homem cego. Pra entender, o simples complicam. Pra complicar, são mil que explicam. Fé não é religião, vem lá do coração. Segue a sua direção, completa a sua missão. A mente tem razão, não leva às alturas. Tem a maior clareza, sob águas escuras. É lógica de robótica, vista de outra ótica. Quanto mais sabe, menos precisa. Fórmula ótima pra mudanças que a gente quer ver no mundo inteiro. Começam dentro de cada espírito verdadeiro. Quando você se ajuda, é quando o mundo te ajuda a se levantar, pra realizar, fazer o mundo girar.